A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Sabe que as viagens no tempo sempre fizeram parte do imaginário da humanidade, né? Fossem para evitar uma catástrofe como o incêndio do Joelma, ou para dar um Ctrl Z em todas as nossas vidas voltando no tempo para usar camisinha em uma transa que resultou numa gonorreia galopante, realmente isso poderia acontecer. O cinema também retratou muito bem essa busca aí pela viagem no tempo, pois obras como O Exterminador do Futuro, Os Doze Macacos, todas elas encheram os nossos olhos de ficção e vontade de pegar um resultado da Mega Sena na semana que vem, né? Seria uma boa ideia até. Porra, eu sempre sonhei nisso. Mas nenhum deles nos viciou tanto quanto a franquia De Volta para o Futuro. Tenho certeza que o Walter gostava. Eu acho impressionante como De Volta para o Futuro conseguiu enlouquecer metade da humanidade. Eu que nem gosto de parques temáticos, acho meio chato essa parada de montanha-russa, mesmo porque a primeira vez que eu fui no Play Center, é um parque de diversão aqui em São Paulo, para quem não é daqui, eu fui num brinquedo que girava, girava, girava, cara, eu tomei uma vomitada na cara do cara que estava na minha frente, até minha cueca ficou azeda naquele dia. Estava eu na Califórnia, eu fiz questão de ir no parque temático da Universal, onde tem as instalações lá do Universal Studio, e tem o set da prefeitura, saca? Sim. Com relógio lá, tem um DeLorean também que você pode tirar foto. Parece que na Universal de Miami também tem esse DeLorean. Eu não poria meus pés na Flórida, que pra mim a Flórida é um guarujazão que fala espanhol. Curiosamente, esse episódio já estava pronto e surgiu uma campanha publicitária aí usando, inclusive, De Volta para o Futuro, acho que é de um carro da Mitsubishi, não sei se você já viu. É mesmo, pode crer. Como os nossos ouvintes são mega antenados, tem os idiotas também, né, claro, mas a maioria deles são bastante cools. A gente não vai ficar aqui falando do que se trata a trilogia, né, todo mundo já deve saber, e a gente também não vai ficar aqui falando como duas velhas. Ah, mas não era pra ser o Michael J. Fox no papel principal, Não, a gente não vai ficar fazendo isso aí. Não. O que interessa pra gente são as nossas lembranças e não as coisas que todo mundo sabe, né, Walter? Exatamente. E você se lembra do Graphic Trap, Alexandre Moreira? Claro que sim. Graphic Trap, pra quem não sabe, eram publicações da Abril, que tinha os trapalhões parodiando coisas do cinema. Então tinha lá o Body Runner, o Didi Cop, o Didi Kruger, o Didi Ana Jones. Hoje em dia o Didi é caidaço, mas naquela época tinha um certo hype. Muito legal. Né? Era. E uma delas, que foi a mais genial, foi o Didi Volta para o Futuro. O nome era ótimo. E era genial, cara. O Didi era o Didi Mocofly. Olha que nome. O Zacarias era o Zac Brown. E tinha também o Dedé Biff. Ah, o Mussum era o cara que virou prefeito de Rio Valley. Lembra? Lembra, o cara que trabalhava no restaurante, sim, lá. Sim, sim. O capacitor de fluxo do DeLorean era o capacete de fluxo. Capacete esse roubado do Jaspion. Ele chamava de Jaspião. E tem um monte de dimensões aí, coisas do universo pop, tipo Star Trek, Rocketeer. É bem legal, fica a dica aí pra quem quiser procurar num sebo. E eu ouvi falar, não sei se é verdade, que se você colocar no Google, isso não é legal, isso é ilegal. Você vai aparecer lá uma ocorrência ou outra pra você baixar as páginas no RapidShare. Que maldade. Mas isso você não deve fazer. O ouvinte Antônio Brito, que é de Fortaleza, ele disse que em 89 tinha um Passat todo carcomido pela maresia e que ele rodava com ele pela cidade. Igual meu Chevette. Abre aspas aqui. Por conta da frente com quatro faróis, Eu batizei a Chimbica de DeLorean. E quando estava com os meus amigos, nós fingíamos que colocávamos a data de destino aí no rádio, um rádio que nunca funcionou, e ao acionar o botão, comprimíamos nossas costas e cabeças no banco. Vou até fazer isso aqui no nosso. Como se estivéssemos viajando no tempo com o DeLorean. Certo dia, estava apenas eu e um amigo no banco da frente e fizemos a brincadeira. Só que o Passat estava tão fodido que o meu banco se soltou. Eu fui com o banco e tudo para a parte de trás do carro. E o carro ficou desgovernado até bater em uma Paraty estacionada. E essa foi a última viagem no tempo. Pois eu tive que vender o que sobrou do meu DeLorean para pagar o carro do maluco. Teve que pagar a Paraty. A ouvinte Josefa Ramos, de São José dos Campos, diz que em 1996, né, ela estudava na faculdade, e na mesma sala dela tinha um garoto que gostava muito, digamos assim, como o ouvinte já descreveu aqui no Agente 86, a erva oficial do reggae. Ela fala que certa vez a turma dela foi para Maromba. Maromba, para quem não sabe, fica nas montanhas do Rio de Janeiro e depois de São Tomé das Letras e Medellín, possui a maior concentração de fumo ilícito por metro quadrado do planeta. Voltando aqui à história dela, chegamos lá na sexta ainda pela manhã, pois à noite teriam uma festa que todos esperavam. E esse garoto, que tinha o nome de Gabriel, que já estava com os olhos do Sr. Miyagi, saca? Pequenininho assim. Deu sequência na maratona de maconha dele. Na noite desta sexta, o Gabriel simplesmente apagou. Ele respirava, tinha pulso normal, mas estava inerte. Achamos que ele estava bem e fomos para a festa. Voltamos, passamos o dia seguinte nas cachoeiras, fizemos uma outra festa na noite de sábado, um churrasco no domingo e nada dele acordar. O máximo era umas resmungadas. Tava todo mundo bem também, né? Imagina. Ninguém, o cara, 5 dias em coma e ninguém nem aí. Nem pra chamar o médico. Nem pra dar um tapinha na cara, assim. Jogar um balde d'água. Acorda, Gabriel. Acorda, filha da mãe. Só na tarde de domingo que íamos embora foi que ele levantou e falou: vamos à festa? Quando falamos que já era domingo e que iríamos embora, ele não acreditou. Ah, ele achava que era sexta-feira ainda. Pô, claro, você dá aquela cochiladinha de 72 horas. Pois aqui pra ele foi quase que uma viagem no tempo, tendo a cama como DeLorean, a erva do diabo como capacitor de fluxo, que alcançou 1.21 gigawatts de loucura. Desse dia em diante, o apelido dele foi Marty Maconha Fly. Muito bom. Obrigado, Josefa. Agora vamos então saber que fim levou a galera do filme. Depois disso tudo, né, o Christopher Lloyd não conseguiu mais se livrar de papéis de cientista, professor e tal. Ele atuou em filmes como Clue, como Amazing Story, como Wit, como Hey Arnold e I Dream. Dentre outros, né? Ele também tá fazendo propagandas pra Mitsubishi aí, se acompanha na Globo. É mesmo. A Lea Thompson, que interpretou a mãe do McFly, fez vários filmes, mas nenhum deles que chegasse aos pés da trilogia e tal. Crispin Glover, que era o pai do Martin, ele pediu muita grana pra dar sequência na franquia e acabou caindo fora, né? E nunca mais teve sucesso no resto da vida dele. E o Thomas Wilson, que fazia o papel de Biff? Esse é o Creuzebeck agora que vai responder o que aconteceu com ele. E o mais lamentável foi o que aconteceu com o nosso ídolo Michael J. Fox. Em 91, ele revelou que tinha o mal de Parkinson, né? A doença que o privou aí de sets de filmagem. Ele atua aí buscando fundos para as pesquisas de célula-tronco para o mal que o atinge e tal. Atualmente, o apresentador de rádio Rush Limbaugh, ele disse que o Michael J. Fox simula tremores para ganhar mais dinheiro para sua fundação. Quem não sabe, esse Rush Limbaugh, ele é um dos apresentadores de rádio mais odiados porém um dos mais ouvidos de toda... São 600 emissoras, não são? 600 emissoras que transmitem o programa do cara. Dele. Ouvintes do Agente 86, vá lá no Facebook, dê um curtir na nossa fanpage, mande sugestões para podcast, faça como o Renato Primo, mande e-mail para falecom@agenteem86.com.br. É, mande sugestões. O Renato, que é lá de Aparecida de Goiânia, lugar que Alexandre gosta muito. Adoro. Como toda boa franquia produzida em Hollywood, tem os filmes, obviamente, mas tem também todos os subprodutos, né? Camisetas, bonecos, carrinhos e tal. Eu queria muito ter uma camiseta, né, cara? Mas, já tive algumas. Mas o máximo que eu tive foi uma cueca escrita Calvin Klein. Lembra que lembra que chamava, a galera chamava ele de Calvin Klein porque tinha o nome bordado na cueca. Ele teve vários nomes. Tem Calvin Klein, é Clint Eastwood. Uma vez, Alexandre, eu vi um cara vendendo um DeLorean no eBay. Perguntaram pro dono, ali naquele chatzinho do eBay, o que acontecia quando ele passava dos 141 km/h. Aí eu achei legal a resposta do dono. No estado da Califórnia, uma multa de $500. Ótimo.